Nem tem amor, nem saudade, bate forte o coração. Tô vivendo num sufoco, distante dessa paixão. Você é o frio no inverno, é o sol quente no verão. Congelando a esperança, derretendo o coração. Vou chorar a minha mágoa no braço dessa viola. Vou ficar aqui sozinho com essa dor que me amola. Vou vivendo na saudade, pois nem ela me consola. Vou chorando a minha mágoa no braço dessa viola. Ela partiu para longe, nem sequer me disse adeus. Levou a felicidade e todos os sonhos meus. Fiquei só no abandono, vou chorar por causa dela. Eu amo essa mulher, não posso ficar sem ela. Vou chorar a minha mágoa no braço dessa viola. Ficar aqui sozinho com essa dor que me amola. Vou vivendo na saudade, pois nem ela me consola. Vou chorando a minha mágoa no braço dessa viola.